aí, beleza? Eu sou o Guga, você tá ouvindo o GugaCast para mais um Almanacão. Estamos indo para mais um Almanacão com a ilustre presença nessa abertura de Caio Corraine. Olá, personas! Caio, vamos direto ao ponto, cara. Vixe, hoje você acordou pro tabrado. Sem enrolação dessa vez, cara, porque, pô, eu não aguento mais essa pausa criativa. Ok, Guga. Eu quero passar logo por cima desse Almanacão para a gente poder ir direto para os novos episódios que a gente vai ter em agosto. E Guga, sabe outra coisa que a gente vai direto quando a gente pausar de novo? A gente vai direto para a terceira temporada, porque eu escolhi os dois últimos da segunda. É mesmo? Aham. Que legal. Mas antes, deixa eu dar um teaser aqui. A gente vai falar as histórias desse programa aqui, certo? Sim. E aí, no finalzinho dessa abertura, a gente vai falar uma grande novidade que a gente vai ter pro GugaCast a partir de agosto. Vai, fala aí, o que, que a gente tem? Então, os dois últimos programas da segunda temporada foi o programa com a Bianca Castanho, que foi muito, muito bom. Puta, legal, esse programa foi demais, cara. Foi demais. E foi o programa do Tapa Técnico. Exatamente. É o meu vídeo mais visto do Instagram de todos os tempos. eu tomando um tapa técnico. As pessoas gostam de ver homem apanhando de mulher bonita. Eu vou colocar lá de novo, é. E também o episódio de Natal, que eu tenho... Olha, eu tava ouvindo ele hoje. Claro que, né, eu sempre escuto ele em partes, né, pra poder escolher a história. Mas hoje eu quase ouvi o programa inteiro de novo, porque ele tava muito bom. Que é muito legal, né? O programa de Natal, ele tava ótimo, porque ele começa com o nosso... Eu tinha esquecido completamente. O nosso... Qual que é o nome daquela porra, meu Deus do céu? O que a gente troca presente? O nosso amigo secreto. É um amigo secreto. Que tava fantástico. E só no final que eu fui perceber que era um merchan de camisa. Foi excelente, assim. Eu ouvi ele inteiro de novo. Eu falei, cara, não é possível. Onde que isso vai dar? Aí no final a gente vê lá, vem a voz do Higiene e fala que é um merchan de camiseta. Cara, que coisa linda. Não é, não, peraí, não é um merchan de camiseta. A gente encaixou o merchan de camiseta nesse conteúdo que foi muito legal. Ah, sim, sim. Aí depois teve leitura de poesia, que era a gente lendo Papai Noel Filho da Puta, coisas do gênero. Papai Noel Velho Batuta. Velho Batuta. Cara, que episódio maravilhoso. Mas você não pôs tudo isso no programa aqui, não, né? Não, eu não escolhi nada disso. No programa da Bianca, eu separei o jogo que ela jogou contra o Merigo, o podcast ou novela mexicana. Foi um jogo muito, muito bom. Muito legal, é. Foi excelente. A Bianca entrou totalmente na brincadeira e foi muito bom. E do programa de Natal, eu escolhi duas histórias. Uma da Paula Joaquina, que queria uma Barbie ginástica, mas acabou tendo um péssimo Natal. E a segunda história, é engraçado, porque foi uma das histórias que quebrou muito nosso coração na época, que é de um casal que se conhece, planeja passar o ano novo junto, mas aí alguma coisa acontece. Sei, você não vai dar um spoiler aqui? Não. Entendi. Nossa, não, essa história eu ouvi ela inteira de novo, porque ela é muito bem contada e ela, nossa, ela é contada de um jeito que realmente dá muitos sentimentos. A gente tava destroçado no final do episódio, cara. A gente tava, porra, meu, Natal, né? Que bosta. Foi muito bom. Pô, eu vou ouvir esse programa e depois eu vou ouvir o episódio de novo, pelo que você tá falando. Foi nesse ano que a gente fez os agradecimentos, não? Ah, foi. Então, na segunda temporada, o especial de Natal tem também o episódio bônus com o Léo Lopes. Sim. Putz, também tem que ouvir isso, cara. Que nunca ler uma lista de nomes foi tão legal. Nossa, o Léo foi MVP, cara. Foi sim. Eu mandei um presente pra ele depois, que ele mereceu. Aliás, um abraço pro nosso querido Léo Lopes, que tá se recuperando de um pequeno incidente aí. Sim. Beleza, Caio. Agora, sabe onde tem conteúdo inédito que nunca parou? Sabe onde não tem pausa? Onde a gente só é criativo? Eu não sei. No grupo secreto do GugaCast, Caio. Oh, meu Deus! Só pra quem assina com o PicPay, a gente está respondendo perguntas sobre os programas, em geral. A gente abriu um post lá no grupo, aí várias pessoas fizeram várias perguntas, coisas que eles queriam saber sobre alguns episódios que a gente gravou, perguntaram várias coisas sobre os podcasts que a gente ouve, um monte de coisa desse jeito. Sim. Eu participei, você participou, Rafael participou, e no final, Caio... O quê, Guga? Teve uma participação mais do que especial do primo do Chico Bento. Nossa, cara, meu... quando esse conteúdo entrar, o grupo vai cair. Vai cair. O pessoal vai ficar, meu, maluco. Porque no meio das perguntas que o pessoal tava fazendo lá pra gente gravar, ele apareceu lá e falou assim: oi, eu sou o primo do Chico Bento, quero contar o final da história. Eu falei, beleza, me liga aí. E aí, no que ele me ligou, a gente gravou e ele conta o final da história da expedição Teresa Batista. Exatamente. O que aconteceu entre ele e a Teresa Batista, e é realmente surpreendente. Ninguém espera esse final. Bom, todo esse conteúdo tá lá pra quem assina com o PicPay. E o primeiro mês sai de graça porque custa 15 pratas e o PicPay te devolve até 15 pratas. Então, quando você assina com o PicPay, o primeiro mês sai de graça, você pode ouvir esses conteúdos que a gente falou e outros 600 que tem lá, inclusive um monte de programa exclusivo. Cara, tem muito conteúdo, cara. Eu acho que se a gente usasse esses conteúdos como episódios do GugaCast, a gente seria o podcast que mais gravou episódios da história. Não, porque tem muito podcast diário também. Não, sério? Bom, ok. Pior que tem. Porque no fim a gente é um podcast diário, mais um, né? Porque a gente faz 5 por semana no grupo e mais um que vai pro ar aqui. Então, é verdade. Cara, é muito conteúdo lá, cara. Muito conteúdo. Você pode ouvir tudo. Você tem um mês de graça pra ouvir, porque o PicPay vai te devolver 15 pratas. Aí depois você decide se você quer ficar lá e continuar ouvindo o que vem depois. Se não, não, tudo bem. Você pode fazer o que você quiser. E aí você vai em gugacast.com/assine, porque você pode assinar direto pelo PicPay, você pode assinar pelo Olo no Android, você pode assinar, fazer assinatura internacional, tem todas as coisas lá. Então, para você descobrir o melhor jeito, o jeito mais fácil, o jeito que encaixa com você e com seu estilo de vida, você vai em gugacast.com/assine e todas as informações estão lá. E você aproveita e usa o PicPay e ganha cashback, que você pode usar depois para dividir com os amigos, para pagar boleto, para preencher bilhete único, para Uber, o que você quiser. Muito bom. Eu tava pensando que o grupo secreto agora era uma picape, porque ela se adapta ao seu estilo de vida. Você é mais urbano? Não, eu sou mais da roça. É, o grupo talvez não, mas as formas de assinatura, sim. Se você é mais urbano, é verdade. Você pode fazer é isso. É verdade. Chegou a hora da gente falar a novidade, não? Que mané novidade, Guga? Você tá louco? Não, não, não era agora, a gente tinha combinado aqui. Não, agora a gente precisa pedir histórias para os próximos programas. Ah, é mesmo, ó. A gente precisa de história de Dia das Crianças, ok? É. A gente precisa de histórias para o nosso episódio A Vida Imita a Arte, Curtindo a Vida Doidado, ou seja, um dia que você saiu e curtiu a vida adoidado ou moderado. Sim. Então é assim, histórias de Dia das Crianças, histórias em que você foi criança sem limites, certo? Sim. Curtindo a vida doidada. Histórias de um dia que você curtiu sem limites, ok? E a gente precisa de histórias pro dia do sexo. São histórias sem limites. Você pode mandar o que você quiser que tá valendo. O que a gente não lê aqui, a gente vai ler na extensão do episódio, que vai exclusivo pro grupo secreto. Então, cara, não tem limite. Pode falar. Manda a história aqui. Essa é a época do ano em que a parte do contato do nosso site vira a boca do lixo. Você pode jogar o que você quiser lá dentro. Vira. A gente podia chamar o Marcelinho, né? Saudades do Eric fazendo esses personagens, cara. Então é isso, ó. História de Dia do Sexo, história de Dia das Crianças. Que sequência, né? E história do Curtindo a Vida Doidado. É, assim, se você curtir a vida doidada e fizer sexo, você pode gerar conteúdo para o Dia das Crianças depois. Bom raciocínio, Caio. Parabéns. É o ciclo da vida. Agora sim, Guga, você pode contar a novidade. Porra, finalmente, a partir de agosto, o GugaCast vai ser publicado aos domingos. Aê! Só por quê? Porque, cara, segunda-feira é um dia muito triste. É verdade. E então você tá voltando, assim, tá... eu quero acabar com a sua agonia de domingo. Sabe aquela agonia do Fantástico? A agonia da música de encerramento do Faustão? Nossa, então, ai meu Deus. Eu quero acabar com aquela sensação, porque você vai saber que domingo à noite, o GugaCast vai estar no ar. E aí, você pode ouvir domingo à noite se você quiser, ao invés de assistir domingo maior. Nossa senhora, o domingo maior, você falou do Faustão, você falou do Fantástico, mas o domingo maior, puta que um pariu, ali é que bate. Então, ao invés disso, você pode ouvir o GugaCast, ou você pode ouvir ele segunda de manhã no caminho pro trabalho, e você vai chegar lá muito mais feliz. Certo? Comece bem a sua semana. Exceto quando for o episódio de Pets. Aí eu recomendo que você não faça isso. Nossa. A gente volta no dia 4 de agosto, domingo, com o episódio de Dia dos Pais. Exatamente. Adiantando o retorno. É isso aí. A gente adiantou 2 dias o retorno. Beleza? Perfeito.